cloud computing. Authenticating connection. Sending and receiving handshake. Limpando cache de músicas anteriores. Descriptografando dados. Insira número da edição. 792. Maximum volume. I'm stronger. Turn up the bass. Estamos de volta com o Planet Dance Mix Show Broadcast, a sua conexão com o nosso sistema de cloud computing. Dois sets de estilos diferentes, apresentação, seleção e mixagens comigo, The Operator. E essa semana, o primeiro de 2025, tem a continuação do nosso Planet Dance Awards. Em 2024 teve muita música legal em todos os gêneros e eu não achei justo deixar a premiação apenas com uma música. Nesse Planet Dance Awards tem destaques para vários gêneros e na segunda parte tem o Top 5 do Kill Dance Hardstyle Top 100 de 2024. Mas antes, vamos para o Planet Dance Awards. Ladies and gentlemen, the Planet Dance Awards. Edição especial. As melhores músicas em cada gênero em 2024. Melhor Vocal Progressive House. Essa aqui tem um lugar especial no meu coração. O primeiro lançamento do selo Euphonics Recordings. E os caras começaram com os dois pés direito. Omiru Clear and Twelve, No One. Let's get lost tonight. I'm feeling like I'm ready to get lost tonight. Yeah. Oh, let's get out of sight and move around the darkness. Let's get lost tonight. Oh, I'm tired of no love. I won't give up. So I'm a free fall like birds from the sky. I'm lost and love struck. But I won't give up because this feeling I can't deny. No one, yeah. melhor vocal trance. Dream, DXD e Guid Sigwig. The Noise foi a música que mais se destacou no set de trance que eu já toquei aqui, particularmente por causa desse vocal forte e super destacado. House. Com certeza o gênero que eu tive maior dificuldade pra escolher a melhor do ano, porque teve música boa pra caramba de Big Room House em 2024. Mas a que ganhou pelo conjunto do vocal, a melodia e o ritmo foi Drex & Dropper Vampire Walk Away. Melhor mashup. Em 2024 teve alguns mashups espetaculares. Inclusive, escolhendo o melhor mashup de 2024, me lembrei de vários outros mashups muito bacanas dos anos anteriores, como aquele In The Blue Zone do Maurice West. Mas o que eu achei mais perfeito em 2024 foi o mashup que o Rectic fez de Tate McRae vs Steve W, Grid Inferno. I try but I can't figure it out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say that I will run myself. My dreams are living out for you through hell. Just know me later. So sure of yourself. Baby, don't get me. That's your money. Inferno. I'm living no much past my need. Or how I'm running this moon around and yet I'm still half your age. Baby, let me be looking at me like I'm some sweet asleep. Obvious that you want me, but I said I would want myself. Like, please hold me. After you do hello, just know me, yeah, yeah. So sure of yourself. Baby, don't get greedy. That shit won't be well. Is this for real? Just a man. Can't tell if you love me. Never met someone like that. Got me so crazy. Did you know you got what I think? I said, let me check again. I would want myself. Please hold me. After you do hello, just know me, yeah, yeah. So sure of yourself. Baby, don't get me. Melhor Room Techno. Um gênero que tá crescendo bastante. Eu gosto muito dessas produções atuais e tá ficando cada vez mais avançado com os produtores caprichando no sound design. Em 2024, a de maior destaque foi a produção de H93 and Arkins, Orbit. Recomendo ouvir em som estéreo ou com fone de ouvido essa. Dance. Um gênero que eu achava que não ia durar muito e todo ano sempre me surpreende com mais músicas desse estilo, que é o Big Room Trance. Em 2024, Mark Sixma fez a produção absolutamente barbárica, The Scarab. Um gênero que atualmente não tem tantos destaques nos holofotes, mas continua firme e forte. E em 2024, Toxic Wraith e Maisel Young fizeram Fire, essa produção sensacional. We'll be right back. Esse foi o nosso Planet Dance Awards, as melhores músicas de alguns gêneros que eu toco aqui no Planet Dance Mix Show Broadcast. Achei muito legal fazer a premiação dessa forma e se eu pudesse voltar no tempo, eu faria dessa forma em vários anos anteriores, destacando as melhores em cada gênero. E a parte de pior música, alguém já pegou o bastão? Sim, eu passo o bastão para o Senhor E, um canal lá do YouTube. Você pode pesquisar as piores músicas de 2024 do canal do Senhor E, que o cara fez um vídeo sensacional, elencando o pior remix, o pior cover, a pior regravação e muito mais. E ele não fala especificamente só sobre música eletrônica, é músicas de vários estilos. Tá de parabéns o Senhor E lá pelo vídeo As Piores Músicas de 2024. Agora vamos para a segunda parte do primeiro Planet Dance Mix Show Broadcast de 2024 e vamos conferir os 5 primeiros lugares do Kill Dance Hardstyle Top 100 de 2024. Prepare os seus alto-falantes porque agora é música pesada de verdade. Em quinto lugar, Be Front and Future Noise, Polestar. Em quarto lugar no Kill Dance Hardstyle Top 100 de 2024, Vertile, Golden Hour. It was just with lovers, sitting in the car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donna Glover. Mistake for my mother, like we're here tonight, got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got clear and fresh skin, my being beaming the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. Terceiro lugar no Kill Dance Hardstyle Top 100 de 2024. Essa aqui que também ficou em segundo lugar no IM Hardstyle Top 100 de 2024 e foi uma forte candidata à melhor música do ano em 2024 no Planet Dance Awards. Sub-Zero Project featuring Brian Powell, Refuse to Speak. In and out my head, I live in fantasies. It phantom galaxies of what my mind tells me. No matter what they say, a voice in double speak that's almost clear to me, but a language, a mystery. They say what kills us makes us stronger, the fear that pulls you under, the phantom I refuse to see. You conjure, can't take this any longer. I'll never know, but I refuse to segundo lugar no Kill Dance Hardstyle Top 100 de 2024, essa que também ficou em terceiro lugar do IM Hardstyle Top 100 de 2024, Dual Damage Burning Down. We'll be right back. primeiro lugar no Kill Dance Hardstyle Top 100 de 2024. Essa também ficou em primeiro lugar no I Am Hardstyle Top 100 de 2024. Headhunters Live Forever. Wake up. Wake up. Essa segunda parte do nosso plano de dance mix show broadcast, primeiro lugar no I Am Hardstyle, primeiro lugar no Kill Dance Hardstyle, Headhunters Live Forever, completamente avassaladora. E para ver a lista dos nomes das músicas que foram apresentadas aqui, conferir outros programas e fazer download, acesse o centraldj.com.br/planetdance. Siga também no Instagram, Planet Dance Oficial. E vamos fechando essa edição com a música do mês. E a música do mês de janeiro já é lançamento 2025. Florian Cassied, Lose Control. Até a próxima edição. Control. música do mês. Track of the month. Planet Dance Mix Show Broadcast. Make you lose control. Listening for Wake on Land signal. Sending my morning, girl, but I'm crossing my phenomena.